controle de Salvador, uma boa noite. É o Star 3305, assistente da Mike. Star 3305, acione identificação. Voe na Prode e TAP para interceptar a chegada da área, desce para nível de voo 050, ajuste na 094. TAP 050 na 094, TAP 3305, Sander. Controle Salvador, boa noite, TAP 3258. TAP 3258, contato radar na decolagem, sobrevia saída Momo para nível 370. Sobrevia saída Momo para o 370, 3258. Quando possível, eu solicito uma Prode. 3858, autorizado voar na Prode Cogbo, aguardando o seu time. Cogbo, aguardando o seu time, grado 3858. O controle, por acaso, está 3305, pode voar o Sierra Victor 369 para iniciar o procedimento? Está 3305, voe na Prode Sierra Victor 368. Sierra Victor 368, está 3305. Estacionando na 310, Santo Centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85.45, obrigado, boa noite. Passando Serra Vitor 366, estabilizado no RNAF da 10. A 3831, na frequência 118.95. 118.95, boa noite, muito obrigado, TAM 3831. Solos 47, libera a pista próxima direita, chame solo em 121, décimo 1. Próxima direita, solo 211, voo 21, Salvador. Torre de Salvador, muito boa noite, Altan 3831. Estabilizado no RNAV da 10 com a pista vista. 3831, boa noite. Tráfego avistado aqui em Negão no 014, continua a aproximação, aguarde o livre. Guardando, TAM 3831 no 014. Voo 2043, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.8. 251-288, voo 2043, boa noite. Na 096, sua identificação, desta via chegada a Mari para nível 060, ajuste no 094. 060, 014, a Mari, alguma possibilidade de qualificar a minha presença? 1096, somente mantém perfil da Thanks. controle Salvador, boa noite, Azul 27827 da mais. Azul 2782, a sua identificação, vou na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte unidade descida, informa de Salvador, 1094. Gente, a gente vai na proa de Mari. Gol 1096, da ETAP, da presente, vou ETAP. Da ETAP, empresário de ETAP, da presente, 1096, muito obrigado. Rotan 3305, pode prosseguir para 4 mil pés, da 24 milhas do Serra de Santos 3608. 3305, desce para 4 mil pés, o 8904. Está autorizado a reinar para a pista na zero, reporte passando o servidor 366. Reportará 3858, sendo o centro Recife na frequência 126.85, a perna 125.45. Semana 3858. Então 3831, no solo 52, direita 121, decimal 1 no solo. Direita 121. Azul 2782, inicialmente desce para nível de voo 1960. 4298, a sua identificação, deu sua chegada a Mari para nível 170, o ajuste 1015. Do 4298, reduz o site para 2509. Na 096 da presente, vou ir para o Sierra Vista 366. 366, bobo na 096. 2782, cruza o centro da terra. Azul 2782, desce para nível de voo 070, está autorizado a voar na proa de TAP. 070 e TAP, 782. Azul 4298, desce para nível de voo 080. Uma 096, desça para 2500 pés, o ajuste 10115 está autorizado. Sinal Renave, a participação do CEB da 366. Vai chamar, desce para 2500, convida aqui. Desça para 4000 pés, o ajuste 1095. 4000 com 1015, 2782. Abandona sua mãe filha, volta à cidade baixa, proximidade com o Bonk, Mike Vitoral. Tente, Mike Vitoral, para ofende matando 500 pés. 500 pés do terreno, Mike Vitoral. Entende. O 3305 passando Serra do 2366. 4305, completa aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 395, boa. Torre Salvador, TAN 3305, boa noite. Boa noite, TAN 3305, reporte Serra Vida 372. Acordará Serra Vida 372, 3305. Serra Vitor 372, 3305. 3305, pouso autorizado, sistema 0, vento no 20 graus, 59, ajuste de altímetro no 095. 095, pouso autorizado, TAN 3305. Boa noite, Azul 2795, informação mais. Azul 2795, essa é a identificação. Azul 2795, contato radar 68 milhas nordeste de Salvador. Vou ir na proa de Bonfo para interceptar a chegada e reporte na unidade de descida. Gente, voa Bonfo, Azul 795. obrigado. Azul 4298, autorizado voar na proa do Sierra Vista 366, em descida para 4000 pés, o ajuste no 095. Azul 2782, desça para 25006, ou ajuste no 0115, autorizado sinal Renan, participação do servidor 366. A 2500, reportará 366, com 1015, 2782. Voo no 096, está passando do 366. Voo no 096, complete, se emitou na frequência 118, decimal 95. 395. Gol 9096, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre. Com 3305, no solo 02, direita, 121, 121, solo. Direita, solo 121, 9? 121, 121. Pouso autorizado, sistema 0, 90 graus, 79. Pedro e pouso, gol no 096. Azul 2782, passando 366. Azul 2782, complexo semi-torre, na frequência 118, decimal 95. 2-1895, boa noite. O 4298, desce para 2500 PES, o agiste no 095, autorizado sinal RINAVE, reporte passando servidor 366. 7250 PES, no 095, repassará ao Sierra Vista 366, azul 4298. Azul 2795, desce para 4000 pés, o ajuste no 095. 4000 com 1500, 2795, azul. 096, no solo 06, direita 121, décima 1, solta. Direita 21, hora, boa, até já. Autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 5 nós. Autorizado no zero, azul 2782. Azul 4298, complete o semitor na frequência 198, decimal 95. Azul 4298, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Na 313, acione identificação. Autorizado voar na proa de bom fim, descida para o nível de voo 050. Voa existe na 095. Aqui no proa de bom, 050, tudo que é grave. De baixa, mantendo sobrevoo através de Duna, Mike Litoral. Mike Litoral para controle centro. Azul, 2782. Esse é na 313, confirma indicada? 334. Gente, reduza para 2809, está seguindo como número 2 na aproximação. Autorizado, pistão 0, vento no 20 graus, 8 nós. Autorizado, pouso pistão no 0, confirme vento, por favor. Vento no 20 graus, 7 nós. Azul 2795, vou ir na prova de servida 367. Servida 367, o azul 2795. 298 da Azul, no solo Azul 3, direita, 121, décima 1. Estimador 1015, está autorizado o procedimento RENAS para a pista 10, reporte passando o seu revida 366. Reportará 366, autorizado o procedimento 1097795. 1015 pronto. 1095, autorizado a alinhar e ter colapso 10, 10 graus, 29, boa noite, hoje de ótimo 1095. 1077 mantém o deploy no meio 11. Mike, Vitor Alfa, controle 5. Zero 77 line up and raise 1-1-1-2. Lining up and raise 1-1-2. Okay. 3895, decolado aos 1-6, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, boa noite, obrigado. Controle tá 3815, decolado da Euleda, cruzando 1500. Tá 3815, contato radar na decolagem, suba via Cedo da El para nível 340. Via da El 340, tá 3815. Clear to the cross runway 10, wind 1, 2, 0 degrees, 6 knots, runway 1. Clear for takeoff runway 10, runway 10. Ah, Vitor 366, o azul 2795. Azul 2795, complete sem torre na frequência 118-2995. 1895 com a torre, o azul 2795, boa. Possibilidade de voar a morte para estar presente, para 3805? A 3805, eu vou responder na ação. Gente. Essa na Renata 313, desce para 4 mil pés, o ajuste no 015, autoriza na Renata e repasse passando para a Vita 366. 77, read a contact on departure, climbing via Puka departure, flight level 310. Climbing via the Puka departure, flight level 310 from the 077. Controle Salvador, boa noite, Xanel 6224, transfere, está cruzando agora 210 para o 1250 com a November. O Xanel 6224, a sua identificação mantém a boia de TAP, emitida para nível 050, ajuste na 095. Ok, desce ao 050, ajuste 1015, na proa de TAP, o Xanel 6224, identificou. A 385 aguarde. Aguarde. 366, 6303. Xanel 6313, até a aproximação, semi-torre na frequência 118, 1095. Completo, semi-torre 1095, bom trabalho. O Xanel 6224, autorizado voar na proa do Sierra Victor 366, em descida para 4 mil pés, o ajuste no 095. Afirmativo, tirado proa do Sierra Victor 366, 4 mil pés, ajuste no 095 graus, Tereza. A 3895, autorizado voar na proa de Mótica. Confirma a proa. Proa de Mótica. Afirmativo, Mótica na proa, obrigado, tá 3815. 3795, no solo 24, direita 121, décima 1. Direita 219, boa. Solo Salvador, o azul é 795 ligando. Solo Salvador, o azul é 795. 190, 190 graus, 89, ajuste de altímetro na 095. Posso autorizado a 10-63-13. Salvador, o azul é 795. Prossiga. Ô, tá confiança com esse solo, senhor, 219? 21, décimo 1. 21, boa. Na 3815, chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.8. Ficou 1288, na 3815, boa noite. Na 6313, no solo 27, direita 121, décima 1. Direita 121, 6313. Brazil 77, contact to receive center on frequency 126.85. It's unable 125.55. Receiver 12685, secondary 1255, Condor Field Service. Backup 12545, 5.55. 12555 for backup Condor Field Service. Sir, it's 12545. A 12545 Condor 077 as the backup. Yes. Bye bye. Na R6224, desce para 25003, o ajuste é no 095, autorizado sinal R9, reporte para ponto servidor 366. Partiu, desce para 2500, ajuste no 095, está autorizado para atendimento, reporte cruzando Sierra Victor 366, na R6224. Salvador, boa noite, voo 1888. Voo 1888, acione a identificação, mantenha a proa de bom, se for interceptar a chegada. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 095. 4 mil na proa de bom, se intercepta a chegada. Xanair 6224, tá cruzando o Sierra Victor 366, visual com a pista. Xanair 6224, completa aproximação, semi-torre na frequência 118.95. Chama a torre 118.95, Xanita, muito boa noite, o Xanair 6224. Salvador, muito boa noite, Oceaner 6224, cruzou o Sierra Victor 366, tá visual com o campo. Oceaner 6224, boa noite, repórter Sierra Victor 372. Mantiu, repórter 372, 6224. Mike Vitorov, controle de Oceaner 6224, positorizado, pista 10, vento 100 graus, 59. Livre pouso, Oceaner 6224 na 10. Salvador, boa noite, gol 1170 com a informação 90. Gol 1170, a sua identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 050, ajuste na 095. Guia para 0050. Siga o acordo, Serra Vista, 1360, 1369. Gol 1170, está presente o voo Itap, após Itap, Serra Vista 366. Itap 366, obrigado. Boa noite, voo 2179, autorizado a alinhar e decolar com 0, vento no 20 graus, 079, ajuste de altímetro no 095. Autorizado a alinhar e decolar, da 10, primeira 15, voo 2179. Gol 1246, controle? Chama 79, decolado aos 40, chama os controles para conta 2019. 208, obrigado, boa noite. O 1888, ajuste 1015, autorizado o procedimento RNAV para pista 10, reposta passando para a Revita 366. Zona RNAV, pista 10, no 095 ajustado, vai reportar 366, voo 982. Controle, boa noite, gol 2179, cruzando 1600. Gol 2179, contato radar na decolagem, suba via CDADAEL para nível 360. Sente até o 360 na DAEL, gol 2179. Controle Salvador, Gonda 246, informação no Denver. Gol 1246, essa é a identificação. Dessa vez chegada a bom para nível 060, ajuste no 095. Chegada a bom, nível 060, ajuste no 095, e parou de perder o contato com você. Gol 1246, controle sente. A 3178, acione identificação. Mantém desce para nível 060, na chegada Mário, ajuste no 095. O 1170 após o TAP, voa sem revida 366, emitida para 2500 PAIS, o ajuste no 095, autorizado sinal RINAV, reporte passando sem revida 366. Reportarei, 1170. Sem revida 366, gol 1882. Gol 1888, complete chama e torna frequência 1118.95. Torre 1895, gol 1888. 1170, copiou o contrário? Afirmativo, chamarei no Serra Vitor 366, descendo para 2500, Nick. 888, reporte Serra Vitor 372. Reportando 372, gol 1882. O ajuste no 095.